Eu não sei como que você é em termos de atitude. Se você é daquelas pessoas que ouve algo da parte de Deus, diretamente pela Bíblia, por uma pregação ou por um sonho, como Deus te falar? Se você é daquelas pessoas que ouve e imediatamente toma uma atitude. Ou se é um tipo mais devagar, que ouve, ainda não é hora. E ouve de novo algo da parte de Deus e ainda não. E ouve de novo. Nós vamos ver um homem na Bíblia. Que ele ouviu algo da parte de Deus. Ele era um homem de atitude. Nesse caso, atitude também significa fé. Ele era um homem de fé. Vamos lá? Alguém que ouviu e imediatamente se moveu. Capítulo 18 de Gênesis. Abra sua Bíblia no primeiro livro. Capítulo 18. Está meio alto, irmãos, ou não? Podem dizer, está alto ou não? Está bom? Então tá bom, vamos lá. Capítulo 18. Todo mundo abriu no 18? Agora eu vou começar a ler um verso do 17. Na minha Bíblia aqui ainda está na mesma página. 17 e 24. E aí já vamos entrar no 18. Mas o principal assunto é do 18. Diz ali no 17 e 24. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou-se Abraão, ele levantou os olhos e olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra, e disse: Senhor meu, se acho mercê, se acho graça na tua presença, eu te rogo que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado na brasa. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e o pôs diante daqueles três homens e permaneceu em pé junto deles debaixo da árvore e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles, um daqueles três homens: certamente voltarei a ti daqui um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também meu senhor, meu marido, terei ainda prazer. Disse o Senhor a Abraão: por que Sara se riu, dizendo: será a verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, tu te riu. Veja como começamos. Verso 24. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado. Se você olhar na Bíblia, a história de Abraão começa no capítulo 12. Lá Deus disse a ele, sai da tua terra, lá de Ur dos Caldeus. Ele saiu de lá, levou alguns parentes até um lugar chamado Arã, uns 650 quilômetros no deserto. Moraram lá um tempo e aí depois ele foi para Canaã. Ele saiu de um lugar altamente cultural, desenvolvido e foi, seria hoje, ir para o meio do mato. Só que lá era para o meio do deserto. O sair já foi em obediência. Mas agora que Deus estava ensinando Abraão a firmar um pacto com Deus. E Deus lhe disse, corta um pedaço da tua carne. 99 anos, era um pacto que envolvia sangue. Pacto, nesse caso, podíamos dizer, é uma aliança. Deus está propondo, Abraão, faça uma aliança comigo. Tu já obedeceu, tu já começou a andar comigo há anos, mas agora estou te pedindo algo maior. E Abraão, seu filho Ismael, ainda não era o Isaac, era Ismael, já tinha 13 anos, nem havia Isaac ainda. Os empregados, todos, então, Abraão disse, vamos fazer uma aliança com Deus. Irmãos, que pedido aparentemente absurdo, que pedido aparentemente maluco Deus fez. Um homem de 99 anos, cortar aquela pelezinha do pênis, que os médicos também chamam de freio ou o prepúcio. Não é uma coisa estranha isso? E dizer corta dos empregados também. Ah, não tinha anestesia. Tá? Homem gosta de injeção, uma barbaridade. Hein? É ou não é, homens? Eu acho que a maioria diz, não, Deus, me pede outra coisa. E aí o homem já começa a pensar, será que vai infeccionar? Será isso? Será que ele fantasia um monte de coisa para aumentar seus medos? Pois esse homem, 99 anos, veja o que eu disse. Ele já tinha começado a obedecer Deus, ainda não totalmente, ele estava crescendo nessa obediência. Mas chegou um ponto que Deus disse, agora sim, vamos fazer um pacto. Pacto implica em compromisso para sempre. Um casamento entre um homem e uma mulher não é um pacto? Não é uma aliança? Ele faz o pacto aqui com Deus. E aí nós entramos no capítulo 18. Por isso que eu quis ler o 24 em especial. Diz que então Deus apareceu ao Abraão. Antes, ele tinha já recebido promessas de Deus. Mas agora Deus veio pessoalmente. Diz aqui que eram três homens que apareceram ao meio-dia, lá no deserto. Ele estava na porta da sua tenda e de repente ele enxerga três homens. Sabe o que diz aqui na nossa Bíblia? Que quando diz aqui, verso 1, apareceu o Senhor a Abraão. O nome de Deus, você sabe, que é Javé. O próprio Deus, o Pai de Jesus, veio ali. E vocês observaram que tinha mais dois homens com o Pai de Jesus, então? E mais adiante é dito que o Senhor apareceu. E ali quando diz o Senhor, os três no fundo eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Abraão, olha o poder do pacto, o poder da obediência, o poder do compromisso, ele cortou na carne. Para a gente poder fazer pacto com Deus, temos que eliminar em nós, agora não é pedaços nossos, como ali foi, temos que eliminar aquilo que o apóstolo Paulo chama de carne. Tu quer crescer com Deus, tu vai ter que cortar a carne. Não estou falando de músculos, não estamos falando de bife. Estamos falando da velha natureza. Essa inclinação que nós nascemos com ela para fazer o erro. Temos que cortar. E esse homem cortou agora no sentido literal, na carne. E ele corta. Corta também algo que ele antes não tinha pacto com Deus e agora ele tem. E aí Deus aparece para ele e diz, daqui a um ano vocês terão um filho. Você viu agora, quando um homem, uma mulher faz pacto com Deus, significa compromisso de fidelidade com Deus. Começa a acontecer bênçãos e Deus veio visitá-lo. Diz aqui na palavra, no maior calor do dia. Quando Abraão viu aqueles homens, Abraão percebeu que era uma visitação celestial. Que não eram homens comuns. E você observou que diz assim, ó, 2, levantou os olhos e eis que viu os três homens em pé na frente dele e vendo-os. Por isso que eu disse, ele é um homem de atitude, ele correu. Está na sua Bíblia e correu? Eu sublinhei a minha Bíblia. Correu para a porta da porta da tenda e se prostrou no chão diante daqueles três homens. Quando você tem pacto com Deus, quando você recebe algo do Senhor, ou a presença de Deus, isso mexe com a gente. Não tem como ficar imóvel. Ah, Deus falou comigo um dia, falou outro dia, mas eu vou pensar nesse assunto daqui a um tempo. Não. Esse homem, percebam, ele é um homem que ele entendeu que aqueles três ali era gente do céu, vamos dizer assim. Ele corre, se deita aos pés dos três homens numa posição de adoração. Isso só se fazia para Deus. Podemos dizer que o Abraão é um homem ativo. Ou como tem um irmão aqui da igreja, ele gosta de dizer, que a gente tem que ser proativo. Você ouve algo, seja ativo. Deus te inspira algo, você faz uma descoberta na Bíblia, comece a praticar aquilo. Você sabe que algo é verdade, mas pode estar um tanto acomodado. Larga o comodismo, atitude. Atitude que nesse caso significa fé, significa nesse caso obediência. Você pode ver, eu falei do versículo 2, veja o versículo 6. Apressou-se Abraão para ir na tenda de Sara e disse, Sara, depressa, amassa um pão. De novo, não é um homem ativo? Tem pressa. Veja também no verso 8. Não, verso 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado. Escuta aqui. Qual era a idade dele? 99 anos e esse homem está correndo. 99 anos, mas esse homem tem uma disposição. Mas a Bíblia diz que ele era velho. Sexualmente, ele não tinha mais forças para ter filhos. Eles falam aqui mesmo. Lá no livro de Romanos fala isso também. Então é um homem que já estava um tanto debilitado nas suas forças, naturalmente. Mas quando ele recebe a presença de Deus, quando ele vê que é Deus, ele se inspira e corre. Corre aos pés do Senhor. Ele corre, Sara, rápido, faça pão. Ele vai lá no gado, ele próprio. Não sei se você observou, ele próprio. Ele mandou vir fazer um churrasco. Vejam ali no verso 3, 4. Traga-se um pouco de água. Ele pede para os empregados, tragam água para esses homens. Lavem os pés deles, eles precisam descansar. Veja no verso 5. Eu trarei pão. Empregado seria mais ou menos assim, um homem que sabia definir as coisas. Faça isso, outro faz aquilo. E eu faço isso. Tudo por causa que ele viu que aquela visitação tinha algo grande e especial. Mas, tudo isso acontece depois do pacto. Primeiro, o pacto, a aliança. Eu fiquei me perguntando, por que Deus escolheu esse homem, Abraão, um dia, desde o dia que Deus escolheu ele, para começar uma história com ele, até esse momento aqui, já se passam, alguns dizem, até 40 anos já se passaram. Você já pensou 40 anos? Ele começou a conhecer Deus, foi crescendo, crescendo, há 40 anos atrás. Mas o pacto, o cortar na carne, o se aliançar com Deus, ele já está idoso. E quando ele faz isso, ele experimenta algo de Deus que até então nunca tinha experimentado antes. Você está vendo isso aí? Por que Deus escolheu esse homem? Ah, porque ele já era um homem de grande fé? Não. No início ele começou com uma fé bem pequena. Teve fé para dar os primeiros passos. Ele foi crescendo na fé. Agora aqui ele já está um homem maduro, já está bem mais, melhor na sua fé. Mas eu procurei olhar para dentro do coração desse homem chamado Abraão. Quando ele recebe aquela visita, idoso, possivelmente começando a ficar com alguma limitação de locomoção, primeira coisa que quem tem aliança com Deus faz, se prostra, adora. E o coração desse homem era um coração de servo. Se você leu o devocional hoje, eu estou ampliando o devocional agora à noite. É essa parte que nós lemos hoje de manhã no devocional. Ou se você vai ler em casa ainda hoje à noite, vai pegar mais entendimento ainda do que eu estou falando. O coração desse homem era um coração que ele disse, não passa de mim, fica na minha tenda, fica na minha casa. Sabe o que diz lá no livro de Hebreus? Algumas pessoas, sem saber, hospedaram anjos. Algumas pessoas. Alguma coisa que às vezes você faz por alguém e você não está fazendo com interesse nenhum, porque simplesmente eu quero abençoar essa pessoa. O Abraão, sem querer, sem saber tudo, diria, estava hospedando Deus. E olha como ele se move, ele diz, tragam água então, tragam comida, tragam pão, descanse um pouquinho, como se Deus cansasse. Mas essa era a percepção que ele tinha. E ele diz para Sara, amassa um pão, 3 medidas de farinha e bota o pão na brasa. Ah, nós não sabemos, mas quanto é 3 medidas de farinha, pastor? Sabe quanto era isso aí? 19 quilos de farinha. Te assustou, Noeli? Eu vi que tu fez uma cara. Que bom, ótima cara. Quando eu disse 19, acho que nenhuma mulher aqui fez um pão de 19 quilos ainda, né? Acho que não, né? É essa cara aí mesmo, irmão. 19 quilos! Tem mão de boca aberta aí. É, a gente fica espantado, embasbacado. 19 quilos. Olha o coração desse homem, Abraão. Quando ele diz para o empregado, corre lá no rebanho. Qual animal era para trazer? O mais macio, tenro. Hoje é a carne mais cara no supermercado, né? Do novilho novo lá do Uruguai, coisa assim, que está para vender aí. A melhor carne, tragam o melhor, o mais macio, um novilho que ali está no ponto ideal. Sabe por que que Abraão faz o melhor? Porque ele tem um coração de um homem que quer abençoar. Ele não estava pedindo bênção para aqueles 3 homens. Ai, aí, e o filho que me foi prometido já há 20, 30, 40 anos atrás. Onde está Deus? Ele não faz isso. Ele simplesmente faz o melhor. E me parece que no início ele não sabia que aquelas 3 figuras aparentemente humanas era Deus. Ele não sabia. E aí ele vai fazendo o seu melhor. Esse homem Por isso Deus, no meu ver, escolheu ele lá no passado. É verdade que esse coração foi sendo polido. A mesma maneira que aquela fé foi sendo polida ao longo dos anos. Deus podia ter pedido para ele bem no início: vamos fazer o pacto. Corta na carne. É bem provável que Abraão não estava pronto para isso ainda. Deus vai te fazer pedidos à medida da tua condição também de obedecer. Mas quanto mais adulto você fica em relação na vida espiritual com o Senhor, também maiores pedidos virão. Deus vai fazer isso. Quando você tem pacto firme com Deus, Deus também pode te pedir algo maior. E agora vem também a boa notícia: te dar algo maior. Veja em que contexto esse filho, então, agora não mais é prometido para daqui a um tempo vou te dar um filho. Ele diz: daqui a um ano, Sara, você terá um filho nos seus braços. É assim, meus irmãos. Andar perto do Senhor gera em nós, gera disposição. Você sabia? Quando você tem disposição, para mim é um sinal que você está andando perto de Deus. Agora, se você não tem apetite para ler a Bíblia, não tem apetite para orar, obedecer então, vamos tocando a vida. Então eu diria que você não está bem espiritualmente. Se você não tem desejo de estar com o teu Deus, então tem uma coisa errada. Seria como um casal: não tenho vontade de estar perto da minha esposa. A presença dela não me agrada. Ou do esposo, não. Eu não gosto de estar perto desse homem. Estou frio para com ele. Pode ser que não tenha aversão, mas estou frio. Sentimentalmente, sem interesse algum. Não é um sinal de doença? Esse casamento está em declínio, se algo não mudar. Com Deus é a mesma coisa. Se você não tem essa vontade de desfrutar a presença de Deus. Abraão vinha cultivando essa presença. E essa presença vinha crescendo ao longo desses muitos anos. A ponto de Deus lhe pedir algo grande. E a ponto de Deus dar-lhe algo grande também. É isso que vai acontecendo aqui nesse momento, irmãos. Aí, fez aquele banquete. Você olha ali no verso 8. Também tomou coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar. E permaneceu em pé junto daqueles homens, debaixo da árvore, e eles comeram. Quando a gente gosta de alguém, a presença desse alguém nos faz bem. É ou não é? Quando você tem aquela alegria de estar... Olha o Abraão. Ele amou tanto aquela presença divina. Preparou um banquete. Apressadamente. Não comeu. Ficou ali de pé. Não arredou o pé. Ele ficou junto dos três homens. Os três homens comendo. No final daquele banquete, a pergunta para o Abraão: Abraão, onde está tua esposa, Sara? Ah, ela está aí na tenda. Diga para ela que daqui a um ano ela vai ter um filho. Claro que Sara estava ouvindo tudo aquilo. A Bíblia diz, né? Tem dois tipos de riso aqui. O riso de Abraão foi um riso de espanto, mais ou menos assim: Senhor, chegou a hora da promessa, já de tantos anos se cumprir. Ele ficou como que admirado, embasbacado. E o riso de Sara foi diferente. Foi um riso mais ou menos assim: não acredito. Eu já sou velha. Meu marido é velho, eu sou estéril, ele já não tem mais o funcionamento. Não dá mais. Te rendo, né, Edson? Só por causa das minhas palavras. Mas é isso aí mesmo, não tem problema. Viu? O pobre homem, gente, falando agora em termos de saúde, para ter filhos, não tinha mais. Não tinha mais. Tudo era contrário, mas a presença de Deus, para um homem que fez pacto com Deus, para um homem que serviu um banquete para Deus, que tinha, ele corria para servir ao Senhor, e depois de botar tudo na mesa, ficou quieto ali observando. Eu vou dizer, irmãos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo naquele banquete. Ao final, vocês estão vendo uma coisa? Quando você serve a Deus, Abraão está servindo a Deus. Deus te serve. Pode ser que às vezes a pessoa diz assim, pastor, eu estou servindo a Deus há anos, e algo que eu estou pedindo há anos ainda não aconteceu. Eu quero te desafiar, continua servindo a Deus. Porque eu sei que Deus não se atrasa e Deus não falha. Eu sei que o Senhor muitas vezes testa a nossa perseverança. Ou se nós somos fogo de palha, ah, eu creio, e amanhã já não creio mais nada. Irmãos, uma árvore grande não se cria em 1, 2 ou 3 anos. Vocês sabem disso. Um cristão forte não se cria num passe de mágica. Não existe crescimento instantâneo. Não existe isso. Existe um caminhar com Deus. Ainda que alguém diria, devagar e sempre. E sempre. Aqui temos esse homem. E era uma coisa praticamente inacreditável. Praticamente impossível. Mas quando alguém está servindo a Deus, os impossíveis acontecem. Tu acredita nisso? Coisas impossíveis. Coisas que às vezes fisicamente para você impossíveis. Deus faz. Mas o passo a ser dado é de aliança, de pacto. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém faz pacto com um desconhecido. Uma moça não vai casar com um moço desconhecido. Conheceu ali no trem, ó, vamos lá na igreja casar, o pastor está lá esperando nós. Ninguém é maluco, e nem eu. Entenderam, irmãos? O pacto é fruto de um relacionamento crescente. E é por isso que Deus propõe o pacto, vamos dizer assim, praticamente um casamento entre Deus e Abraão. Depois de muito tempo de relacionar-se com ele. É isso que acontece aqui. E depois desse pacto vem sim as oportunidades, as bênçãos, e vão vindo. Aqueles 3 homens vieram dar 2 notícias para Abraão. A primeira notícia: vem uma grande bênção para vocês. O filho de vocês vai vir. E a segunda notícia: como é que continua aí na sua Bíblia? Bota o olho na Bíblia. Olha ali. A segunda notícia. Eu não vou me ater nela, só vou mencioná-la. Verso 16. Tendo se levantado dali aqueles homens, os 3, né? olharam para Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Como que mostrar o caminho? E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. A segunda notícia é uma notícia ruim para os pagãos. A primeira notícia: Deus vai levantar uma nova nação desse bebê que vai nascer, Isaac. A segunda notícia: Deus vai acabar com um povo perverso. Um povo que não tem pacto, que não quer pacto, que não sabe servir a Deus e não quer servir a Deus. Esse povo seria eliminado. Duas notícias. Vamos dizer, em geral, uma boa e uma ruim. A boa é que um povo novo vai surgir. A má notícia, um povo que odeia Deus. É avesso a Deus, esse povo será aniquilado. Essas duas coisas estão aqui. Mas quem está aliançado com o Senhor pode continuar tranquilo, será abençoado, e os seus Isaques, vamos chamar, tudo que é forma de bênção, continuarão a vir. Você enxerga essas coisas que eu estou falando para você? Você enxerga isso aí? Pode fazer pelo Senhor. Pode te sacrificar pelo Senhor. Tudo Deus está vendo. Deus vai te honrar. Deus vai recompensar. Ainda que seja uma fé que você... Mas pastor, eu estou crendo em algo há 10, 15, 20 anos. Continue crendo. Eu acho que tem alguns aqui que estão orando alguns assuntos há 20, 30, 40 anos. E ainda não aconteceu. Continue orando. E eu acho que tem alguns de nós que vamos morrer sem ter todas as orações respondidas. Acho que alguns de nós vamos semear coisas que nós não vamos colher. Mas continue semeando. Semeando na vida dos outros. O bem, semeando para o alto, orações e fé. Continue semeando. Ah, pastor, eu nunca vou ver. Eu acho que tem gente que orou por nós e não viu a nossa conversão. Pode ser lá uma mãe que morreu cedo, ou um vô, uma avó, alguém que lá no passado intercedia por nós, um vizinho, um amigo. Nós não queríamos saber nada do Senhor, mas essas pessoas estavam levando a nossa vida diante de Deus. Elas tinham um pacto com Deus. Elas serviam a Deus. Coisas que elas não colheram, mas Deus colheu. Você sabia que nem tudo que você está plantando você vai colher? Mas continue plantando. Tem um homem de Deus que 500 anos atrás disse assim: se eu soubesse que morreria amanhã, ainda hoje ia plantar uma macieira. Se você soubesse que ia morrer amanhã, o que você ia fazer hoje? Só não me diz que ia fazer folia. Que aí vai para o inferno, no último dia vai perder a salvação. Hein? Vou aproveitar o último dia. Vai perder tudo, jogar fora. Mas você já pensou, vou morrer amanhã tardinha. Então amanhã de manhã você vai numa floricultura, vai lá na Ciasa e compra um monte de plantas e planta. Mas para que está plantando isso? Para alguém um dia colher. Eu plantei umas árvores perto da minha casa. E eu sei que aquelas árvores vão durar mais de 100 anos. Então eu já sei a outra coisa também. Vocês entenderam? Pode ser que eu coma pinhão daquelas árvores. Acho que sim. Isso acho que vai dar. Eu plantei umas araucárias tão pequenas. Umas estão acho que 3, 4 metros de altura. Outras estão assim. Mas alguém vai desfrutar daquelas frutas e daquela sombra. Ou daquela beleza. Daqui a 80 anos, 90 anos, 100 anos. Eu não vou desfrutar tudo que aquela árvore vai dar. Mas eu vou continuar plantando. Faça isso em coisas naturais, coisas materiais. E faça nas coisas espirituais também. Ah, o que eu não puder usufruir, não vou fazer. Não se pensa assim. No reino de Deus, a gente pensa diferente. Até porque nós também estamos aproveitando muita coisa que outros fizeram. Estou certo ou não, irmãos? Nós estamos aproveitando muitas coisas que nós não fizemos. Vamos deixar para as gerações seguintes. Coisas que eles também não fizeram. Vamos abençoar eles. Assim é no reino de Deus. Vejam. Esse homem e essa mulher, Sara e Abraão, receberam o filho. Receberam a promessa. Mas ele tinha um coração de servir. O que mais, entre outras coisas, o que mais me impressionou nessa parte da Bíblia foi que esse grande homem sabia dar o melhor para Deus. Esse grande homem estava deitado aos pés de Deus aqui. Esse grande homem correu lá no rebanho. Esse grande homem mandou fazer um mega bolo. Esse grande homem tinha um grande coração. Dá para entender por que lá no passado Deus arrebanhou ele? Dá, né? Um grande coração. Em bondade. Também tinha que ser um grande coração em fé. E essas duas coisas foram crescendo na vida de Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Crente tem que ser gente boa. Se não é bom, não é crente. Tem que saber fazer o bem. Para irmãos e para não irmãos, fazer o bem. Sempre. Generoso. Bondoso. Ah, o que eu ganho com isso? Não se faz essa pergunta. A pergunta que nós fizemos, como que eu posso abençoar essa pessoa? Essa é a pergunta certa, ao meu ver. Quando a gente faz o que eu ganho com isso, não entendeu ainda o que é ser crente. Não entendeu. Crente tem essas duas coisas, bondade e fé. A bondade nos liga às pessoas e a fé nos liga a Deus. E essas duas coisas, Abraão, podemos dizer, se especializou em ambas. O Abraão era um especialista da bondade. A gente fala muito da fé dele, certo? Mas um homem que recebeu esses três estranhos, inicialmente estranhos, né? Desta maneira, só poderia ser tremendamente presenteado depois também pelo Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta para encerrar. Teu coração, tuas mãos, teus pés são de servos? Veja a marca. Talvez dá para dizer a marca maior do Senhor Jesus. Não foi que ele era servo, sendo quem era, filho do Deus Altíssimo. Lembra disso? Servo. O servo se entrega, o servo serve. Pede para Deus esse coração. Pede para Deus. Se você já o tem, diz: Senhor, aumenta esse sentido de servo dentro de mim. Aumenta isso, Senhor. Porque à medida que crescemos nisso, o Senhor cresce em nos servir também. O Senhor cresce. Coragem, força, determinação para fazer o bem. Não esperando devolução, não. Mas é um princípio espiritual que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, vá semeando, vá semeando. Ah, não esqueça de cortar a carne. Não esqueça, o pacto era cortar a carne. Entenderam, né? Não vai ninguém sair se mutilando, não é isso que nós estamos falando hoje à noite. E até o homem não vai se mutilar ali onde Abraão teve que cortar um pedacinho. Porque parece que para os homens é o centro da vida. Estou errado? Não, né? Amém. É isso aí. Parece que os homens é o centro da vida, o lugar da circuncisão. Parece que é o coração. Irmãos, coragem para anular aquilo que nos atrapalha de andar com Deus. Coragem mesmo. Sirva o Senhor. Ao servir uma pessoa, quem sabe se um dia você já não serviu um anjo? Porque aqui até o Pai, o Filho e o Espírito Santo comeram a comida que lhes foi dada. Quem sabe ao hospedar uma pessoa, ao estender a mão para o outro, seja bom. Seja bom. Cristãos têm que ser bons. E cristãos têm que ter essa ligação com o céu também. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos. Feche os seus olhos enquanto oramos. Volto à pergunta inicial. Você é daqueles que ouve algo de Deus e ficam, amanhã eu faço, ficam empurrando de barriga? Ou você é determinado, como Abraão nesse caso? Abraão correu, Abraão se apressou, e pela terceira vez diz aqui que ele correu ao gado e foi buscar o melhor animal para fazer o churrasco. Que disposição! Poderia dizer que coração também. Igualmente, que servo. O homem que Deus usa, a mulher que Deus usa e vai usar, eles têm disposição. E esse coração que estamos falando, Senhor Deus, eu quero te pedir por todos nós nessa noite, nos dá um coração sempre mais prestativo, pronto. Você pode pedir isso a Deus, meu irmão, minha irmã? Você pode pedir isso? Me dá um coração prestativo, Senhor. Não como aquela pessoa que fica se escondendo, deixando os outros ir na frente. Não. Faça pacto com Deus. Você pode ter chegado hoje aqui à noite e nunca ter tido uma atitude desta grandeza, um pacto de fidelidade para sempre com o Senhor. Porque depois do pacto começaram a chegar as boas notícias. Depois do pacto, Abraão foi visitado. Depois do pacto, nasce a nova geração e nasce um novo povo, o povo da fé. E o velho povo de Sodoma morre. Quem tem pacto com Deus não tem pacto com Sodoma. Se você tem andado anos e anos perto dos cristãos, mas você próprio nunca cortou na carne. Então, hoje à noite eu te chamo para isso, em nome de Jesus. Toma uma atitude. Afinal, é a tua salvação que está em jogo. Te apressa. Corre. Se eu quero servir a esse Deus vivo, Deus poderoso, que é capaz de dar um filho para um homem e uma mulher já bem velhos. É um filho gerado. Sim, por Abraão. Mas pelo poder que Deus colocou nele. porque ele não tinha nem saúde mais para isso. Se você está diante também de uma coisa que te parece impossível, eu só posso te pedir a primeira coisa: faz ou renova o teu pacto com Deus. Corta o que tem que cortar, que esteja errado, corta. Mas vai doer, pastor, que doa. Porque a tua vida com Deus é mais importante que tudo. Até te digo, mais importante que a própria vida. Coragem para fazer o certo. Coragem para estar na presença de Deus. Coragem também para ouvir as boas notícias que virão da parte de Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por essa noite. E eu quero te perguntar uma coisa. Enquanto você está assim, concentrado na oração, se você nunca fez um pacto com Deus, é como um casamento entre um moço e uma moça, onde um se entrega ao outro e coloca as alianças. Se você nunca fez um pacto, você pode até gostar de nós, está no nosso meio, você é abençoado com o que ouve, porque a palavra de Deus gera paz no teu coração. Mas eu tenho que te chamar para algo maior. Você já deu alguns passos certos em relação ao Senhor, como Abraão tinha dado. Mas eu tenho que te chamar para algo maior. Você quer fazer um pacto com Deus? Um pacto que implica na sua vida. Se você quer isso, ou renovar o teu pacto com Deus. Se você anda descuidado na sua fé, ou até desviado, quem sabe. Se você quer fazer isso, põe a mão no seu coração. Eu não vou te olhar, eu estou aqui com os meus olhos fechados, porque eu quero é que Deus e você estejam se acertando naquilo que deve. Você e Deus. É como que hoje à noite Deus chegou aqui nesse lugar. E você diz: mas pastor, eu não tenho novilhos para dar para Deus. Eu não tenho aqui farinha, não tenho água, não tenho pão. Nada a oferecer-lhes. Não, você não precisa mais oferecer como Abraão naquele dia. Deus não quer novilhos. Deus não está procurando terneiros. Deus não está procurando 20 quilos de pães. Deus está procurando você. Afinal, foi Deus que veio na tenda. É Deus que vem aqui essa noite. Se Deus está falando contigo, não pensa agora o que, que os outros vão pensar, o que minha mãe e meu pai vão dizer, o que os colegas de escola... Não, não, agora eu estou te chamando para algo muito maior entre você e o Senhor. Se você está fazendo esse pacto, põe a sua mão no coração e pode dizer: Deus, meu coração é teu. Meu coração é teu. Num símbolo que a minha vida é tua, Senhor. Minha vida é tua. Corra, corra para os braços daquele que te ama. E à medida que você fez esse compromisso ou renovou com Deus, à medida que você vai servindo a Deus na sua vida, saiba que Deus vai chegar a você e vai te trazendo aquilo que Ele já prometeu. Os teus Isaques vão aparecer. Visita-nos, Senhor. Visita-nos quando dormimos, nos nossos sonhos. Visita-nos aqui nos cultos, ó Deus. Visita-nos quando lemos a Tua palavra em casa. Visita-nos, Senhor. fala conosco, mesmo no trânsito, no meio da rua, como falou com Abraão, até num lugar deserto, acampados em algum lugar, dentro da nossa casa, visita-nos, Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém e amém. Amém. Visita-nos, Senhor. É muito bom ser do Senhor. É muito bom. Andar com o Senhor. Não tem nada, nada mais precioso. Muitas vezes a gente está andando com Deus, perde amigos, perde, às vezes, até ofertas de trabalho. Continua com o Senhor. Ele é mais que tudo. Ele é mais que todos. Ele é maior. Vocês entenderam por que o Abraão também foi o pai da fé? Quantos e quantos anos esperou para a promessa se cumprir? Não desistiu. Não desistiu. Mas hoje a gente descobriu que ele é o pai da bondade também. Pai da generosidade. Recebeu aqueles homens lá com uma grandeza de servo. Eu queria que você servisse as pessoas. Hoje estou pregando nesse sentido. Lá onde você trabalha, sirva teus colegas de trabalho. Onde estuda, sirva teus colegas de estudo. Sirvam. Ah, mas pastor, não sei se eles vão se converter. Eu também não sei. Sirva. Sirva os irmãos da igreja. Faça isso. Deixa que Deus está olhando tudo. Ele sabe como dar a recompensa e Ele dá. Deus dá.